Bom dia a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Uma linda manhã, que o sol nos visita, nos traz a sua energia, a sua luz, tão importante para a nossa vida biológica. E ele também, dele partem também vibrações de espíritos altamente elevados, espíritos puros, que envolvem todo o sistema solar, possibilitando o progresso desses mundos que estão ligados aqui a essa estrela magnífica que nós temos, que não é das maiores do universo, mas nos serve muito bem a nossa evolução por enquanto. E que é com esse sentimento de gratidão à vida, a tantas coisas maravilhosas que nós temos, que nós começamos esta manhã tratando do tema causas anteriores das aflições. É um tema que, de modo geral, todos aqueles têm alguma informação quando começam no Espiritismo, começam a aprender o que é essa doutrina. Nós sabemos que nós vivemos hoje muitas situações que têm a sua origem nos nossos atos em vidas passadas. Muito do sofrimento, do problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é decorrente daquilo que nós desencadeamos, daquilo que nós fizemos em outras vidas. Isso é um fato que para nós está já bem demonstrado. A literatura espírita apresenta inúmeros casos que relacionam a vida das pessoas atualmente, ou de histórias que já se passaram, com os seus atos de outras vidas. Nós temos outras formas, outras documentações também, investigações que foram feitas, inclusive por pesquisadores totalmente desligados do Espiritismo, mas que investigaram a reencarnação e constataram que ela é um fato. O ser humano, ele não tem uma única existência. E isso contraria uma mentalidade no mundo ocidental que vai aí por volta de uns 20 séculos, de não admitir para o homem mais que uma vida. Mas felizmente nós tivemos, desde o século XIX até os nossos dias, inúmeras manifestações do mundo espiritual mostrando a realidade da reencarnação. Hoje não abordaremos as provas, as justificativas, o que sustenta a reencarnação. Vamos trabalhar com essa ideia como uma premissa básica, como algo que admitimos, mesmo que apenas a princípio, para entender por que que o sofrimento da vida terrena, ele é justo, ele é justificável, ele é explicável. Quando lemos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem em que Jesus vai trazer as bem-aventuranças, ele fala de uma série de consolações para aqueles que sofrem. Naquele tempo, Jesus, durante essa pregação, não relacionou diretamente o sofrimento do presente com as causas do passado, mas num outro momento ele tratou da temática, que inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo também, quando ele diz a Nicodemos que era importante ao homem nascer de novo. Também não iremos nesta manhã buscar argumentar em torno dessa passagem. Vamos também admiti-la, que Jesus, no seu tempo, também ensinou o princípio da lei de ação e reação. E ainda podemos citar a passagem em que é relacionada a figura de João Batista com a figura de Elias, um profeta que vivera séculos antes de João Batista, e que Jesus afirma categórico: João Batista é sim Elias. E então nós sabemos que o Evangelho também nos dá essa sustentação para afirmarmos que temos muitas vidas. E vamos, nesses estudos que vamos realizando dentro da doutrina espírita, dentro do Espiritismo, vamos entendendo por que que nós passamos pelo sofrimento, porque ele está relacionado ao passado. O sofrimento que nós vivenciamos também tem causas presentes. Nós também provocamos esse sofrimento pelos nossos desacertos na presente existência. É muitas vezes até difícil a gente saber o quanto daquilo que nós padecemos aqui, daquilo que nós enfrentamos aqui, surgiu nesta existência. Mas o fato é que muito do nosso sofrimento vem de causas anteriores. Parece que é uma questão pacífica, resolvida, parece que é uma ideia que nós já temos um bom consenso sobre ela, mas existem aspectos dessa situação que muitas vezes nos escapa. Até para aqueles que muitas vezes estudam muito, leem muito, conhecem bem a passagem do Evangelho, existem detalhes, colocações que foram feitas por Kardec no desenvolvimento dessa tese, dessa explicação, que os nossos sofrimentos presentes têm uma ligação com os nossos atos passados. E é sobre alguns desses aspectos que nós vamos nesta manhã discorrer, vamos procurar refletir, para que possamos meditar. Esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito importante e todos nós, mesmo aqueles que já estão há anos estudando, devemos periodicamente, se não semanalmente até, voltar a esse capítulo e refletir demoradamente, pensar demoradamente sobre o que está ali escrito, sobre o que explica ali, relacionando a vida presente com as causas anteriores. Porque muitas vezes no dia a dia, o que a gente enfrenta? A gente até sabe, eu errei no passado, estou pagando hoje. Não é assim? É a simplificação que a gente faz das ideias. E muitas vezes as ideias perdem força para nós, elas perdem todo aquele impacto de nos dar aquela garra de continuar vivendo, de continuar seguindo aquele rumo que nós traçamos, porque nós simplificamos demais uma ideia, nós a banalizamos, e ela acaba perdendo o sentido. Por isso daí a necessidade de sempre voltarmos aos nossos textos básicos, que são chamados básicos não porque eles são simples, mas porque eles são a fundação, é sobre onde sustenta todo o edifício teórico do Espiritismo. Esses textos básicos, eles são fundamentais, como são o alicerce de uma casa, de um edifício. Se eles forem enfraquecidos, enfraquece-se tudo ali. E nós podemos fazer essa analogia, então, de que a nossa vida é um edifício que nós vamos gradativamente erguendo. E o alicerce é o fundamento teórico que nós admitimos, que nós usamos para explicar a nossa existência, a nossa realidade, as circunstâncias que vivemos. Por isso que temos que estar sempre vigilantes. Assim como a boa manutenção de um prédio pede a verificação periódica das fundações, também a nossa vida, para que ela seja bem sustentada, para que possamos continuar erguendo esse prédio até o infinito, nós precisamos estar sempre voltando à base e sustentando, verificando se não há algo que vamos esquecendo ao longo do tempo desse conhecimento tão importante. Daí então a recomendação, porque devemos voltar tanto a esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e sempre rever e meditar profundamente sobre ele. Nós temos algumas ideias que estão lá, não vou desenvolver todas nesta manhã devido ao nosso tempo, mas o que vamos falar vai nos abrir as portas aí até para outras reflexões. Sempre lembrando que nós ainda não temos a palavra final sobre absolutamente tudo na vida. E à medida que vamos evoluindo, à medida que vamos crescendo interiormente, que a nossa inteligência aumenta, à medida que a nossa sensibilidade se expande, nós vamos percebendo coisas ignoradas até então. Por isso que precisamos sempre estudar. E estudar é algo maravilhoso, é algo que nos desperta, às vezes, forças inimagináveis que nós carregamos dentro de nós. Que nos dá uma capacidade de enfrentar as nossas lutas, de superar, de encontrar alternativas incríveis. E às vezes a gente lê as coisas várias vezes na vida, e quando passou alguns anos a gente lê de novo, a gente percebe coisas que a vida inteira estiveram conosco, estavam ali explicadas. Essa semana isso aconteceu comigo, fazendo a releitura do livro da Joana de Ângeles, O Despertar do Espírito. E lá, numa determinada passagem, eu me dei conta de alguma coisa importante na minha vida, que até então eu tinha reconhecido o problema, mas não tinha ainda identificado a causa. Eu já li o livro algumas vezes, já li há alguns anos atrás, mas tem coisas que parece que na vida só faz sentido em determinados momentos. Por isso que aquilo que a gente considera que é muito bom, que a gente foi colhendo na vida, a gente deve guardar e estar sempre retomando. Porque talvez nós descobramos ali coisas ignoradas sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, coisas importantes para a nossa existência. O Divaldo Pereira Franco conta uma história dessa. E ele, até engraçado a forma como ele conta, que ele, num dia, ele estava lamentando muito as questões, os problemas, as lutas. Joana de Ângeles, essa grande discípula de Jesus, se apresenta a ele e fala, né? Por que que você está assim, tão triste, tão lamentoso? E ele fala, olha, eu nunca recebi nada para mim. Eu nunca recebi uma comunicação me ajudando nas minhas horas de luta, nas minhas horas de crise. Nos meus problemas, eu nunca recebi nada pessoal. Aí Joana de Ângeles fala, olha, pega o livro tal, se eu não me engano é o Mestre de Amor, leia o capítulo tal. Ele foi, pegou o livro, leu, e ele fala, tá bom, eu entendi, mas isso aqui não foi para mim. Ela falou, não. Quando eu psicografei por sua mão esse livro, essa mensagem, eu não falei para você publicá-la. Você publicou no livro porque você quis, porque ela era para você. Então, quantas coisas nós vamos ao longo da vida recolhendo e não percebemos. Por isso, a nossa reflexão sempre constante. E quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente vai adquirindo um amor ainda maior pela vida e vai reconhecendo essa presença marcante da vida espiritual em nossas vidas. Porque nós todos teremos sempre provas da presença atuante do mundo espiritual junto de nós. Sempre teremos. É que às vezes a nossa insensibilidade não nos permite perceber isso. E o que que acontece com a gente muitas vezes? Nós ficamos ali esperando provas muito evidentes, gritantes, fenômenos espetaculares. Só que um fenômeno espetacular não nos garante que nós vamos confiar na espiritualidade a partir dali. E o Evangelho de Jesus tem relatos disso. Pessoas que testemunharam os feitos incríveis que ele demonstrou e ainda assim não admitiram quem ele era. Os próprios discípulos, diante de tantas demonstrações da natureza especial de Jesus, em algum momento fraquejaram, tiveram medo, hesitaram na sua tarefa. E o Evangelho nos traz passagem disso. Então, na verdade, a gente espera coisas às vezes muito evidentes, escandalosas, mas provavelmente se elas acontecerem para nos provar a presença do mundo espiritual junto de nós, nós vamos falar, isso é alucinação, não vou aceitar isso, porque eu estou ficando doido, não é possível. Então é isso que nós devemos pensar. Pensar em desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa percepção, a nossa inteligência, para poder perceber essas demonstrações que, em muitos casos, são mais significativas em nossa vida do que propriamente um fenômeno espetacular. Mas vamos falar, então, desses aspectos que muitas vezes ignoramos, que está explicado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a minha insistência ao mencionar a referência é para que todos façamos a leitura completa do capítulo depois. Porque aquilo que nós falamos é uma gota d'água no oceano daquilo que está lá de material riquíssimo para nos alimentar a alma, nos nutrir o espírito e nos dar a força que nós desejamos. Então nós temos algumas dessas ideias, desses aspectos que não podemos ignorar. Nós temos uma ideia no Espiritismo que é fundamental, é de que todo efeito tem uma causa. Essa ideia ela não é original do Espiritismo, ela vem das ciências naturais, que nos mostra que tudo acontece tem uma razão, tem uma explicação. Durante muitos séculos, o homem se conformou com a ideia de que era a vontade de Deus. Mas se nós estamos evoluindo intelectualmente, a nossa capacidade de compreender o mundo, o universo, vai aumentando geração após geração, simplesmente dizer ao homem, confia porque é a vontade de Deus, já não serve mais. Por isso que no momento do Sermão das Bem-Aventuranças, quando Jesus promete consolações e compensações ao que sofre, ele não entrou nas explicações do porquê se sofria. Ele fez isso em outro momento. Naquele momento as pessoas precisavam que fosse alimentada ali a esperança delas, e elas nem teriam talvez condições todos naquele momento de ouvir a argumentação, a explicação sobre a reencarnação. Talvez preconceitos religiosos muito arraigados que cultivassem no seu íntimo pudesse fazê-las rejeitar as outras ideias de Jesus. Então, por isso que Jesus, em determinados momentos, junto ao povo, ele tem um ensinamento mais geral. Junto ao grupo fechado dos discípulos, junto a pessoas de condição intelectual um pouco diferenciada, ele tinha uma outra abordagem, como o diálogo que ele tem com Nicodemos. Então, todo efeito tem uma causa, então se sofremos hoje, tem que ter uma causa para o nosso sofrimento. Aqueles que admitem a realidade da existência de Deus e da sua justiça plena e do seu amor infinito, não podem imaginar, não podem conceber que para uns ele dê tantas facilidades numa única existência e para outros tanto sofrimento e tanta dor. É incompatível com a ideia de que Deus é justo e de que Deus é bom. É difícil entender porque para uns tudo é tão facilitado, para uns é tão promissora a vida e para outros haja tanto impedimento, tanta dor, tanta luta. Por que essa diferença? E ainda poderíamos questionar, como é feito por Kardec na sua argumentação, por que alguns têm poucas horas de vida e já ganhariam a eternidade plena de felicidade e luta e, desculpem, plena de felicidade e paz, enquanto que alguns vivem longas existências sendo provados, testados, experimentados inúmeras vezes, e às vezes por um erro, no final da sua vida, vai receber uma condenação de sofrimento infinito por toda a eternidade. Como conciliar a ideia de que Deus é bom com esse princípio, que é o que está na mente de muitas pessoas, de muitos seguidores de Jesus até os nossos dias? É algo incompatível. Dizer simplesmente que os mistérios de Deus são insondáveis ao homem é um reducionismo. É uma argumentação como a gente faz com as crianças, quando a gente não tem competência para explicar para elas a realidade do mundo adulto, as circunstâncias. O que a gente faz? Cai no escapismo. Fala, ó, quando você crescer, você vai entender. Ah, isso não é para você ainda. Mas se a gente se esforçasse um pouquinho, a gente conseguiria, ao menos parcialmente, introduzi-las a essa realidade no mundo. Porque quando uma criança se interessa por algo, é porque ela já está no início do seu preparo para lidar com aquilo. A não ser que alguém tenha, desastradamente, introduzido ideias, conceitos que ainda não pertencem ao mundo dela. Mas, de modo geral, quando essa curiosidade é natural, ela já está preparada para receber. E o ser humano, na sua evolução, também. Quando ele começa a questionar por que do sofrimento, e não cabe mais a ele essa explicação, tem que sofrer porque é a vontade de Deus, pronto, acabou. Quando o homem já não se conforma mais com isso, é porque ele está amadurecendo espiritualmente, ele já está em condições de entender que há uma relação, sim, entre o sofrimento e a ação dele. É por isso, então, que... É por isso então que é tão importante para nós essa compreensão nos nossos dias, porque nós precisamos dela. Se nós permanecêssemos com essa ideia por muito tempo, nós provavelmente cairíamos na incredulidade como muitas pessoas caíram. Muito da resistência que um grande número de materialistas e ateus tem não é tanto por uma questão mais demonstrativa da existência de Deus e da espiritualidade. É muito mais por uma disputa teórica e uma rebeldia em não aceitar as religiões convencionais, em não aceitar esse modelo, muitas vezes reducionista, da condição do homem, tirando dele a capacidade de pensar, que é um dos atributos que mais nos destaca dos outros seres que nós conhecemos aqui, físicos, materiais. Se nos tira essa possibilidade de refletir, pensar, meditar, tira a nossa humanidade. E essas pessoas se indignam muitas vezes com isso, por falta de uma explicação razoável para o sentido da nossa existência. E é isso que se propõe o Espiritismo, nos trazer essa explicação. Outra ideia que não podemos esquecer nunca, quando nós pensamos sobre essa temática das causas anteriores das aflições, é que absolutamente nada do que fazemos escapa desse mecanismo. Tudo que eu fizer desencadeia uma reação. Toda a causa que eu crio vai gerar um efeito no futuro. E esse efeito é gerado aonde? Na minha própria vida. Tudo aquilo que eu desencadeio se volta para mim. Normalmente a gente pensa nessa ideia quando a gente pensa nas coisas difíceis da vida. Ah, hoje eu magoo alguém, no futuro eu vou ser magoado. Mas a gente esquece que o mesmo mecanismo divino que nos determina voltar para nós as nossas ações infelizes, Ele também nos faz voltar às ações felizes. O amor, o bem que praticamos, a caridade que exercemos, a compaixão que manifestamos, tudo isso volta para a gente também no futuro. Tudo isso, muitas vezes, é o que está nos sustentando hoje a nossa trajetória. E se no futuro nós quisermos ter a sustentação para as experiências que teremos, se quisermos ter o respaldo para o crescimento interior, nós precisamos estar fazendo o bem hoje. Precisamos estar construindo obras de amor hoje no mundo. E esse amor não é apenas doação de coisas materiais. É a doação dos bens maiores que nós podemos possuir, que são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa palavra, a nossa relação, a nossa convivência com as pessoas. Se nós trabalhamos nesse sentido de vivermos pacificamente, amorosamente, caridosamente uns com os outros, nós estamos construindo esse futuro de amor, de paz, de esperança, um mundo estável para amanhã. Por isso que devemos hoje estar nos dedicando ao bem. Não ficar pensando que nós viemos só para pagar dívidas do passado, para reparação, mas nós estamos num processo também de construção de um futuro melhor. Estamos em vivências riquíssimas. E nós muitas vezes ignoramos esses instrumentos que a vida nos impõe, de disciplina, de controle, de aprendizado, de crescimento, e os classificamos de desafetos, inimigos, adversários. Nós vamos classificando as pessoas ao longo da vida, porque temos essa visão muito simplista. Eu sou do bem, o outro é do mal, por isso que ele me ataca. Nós, na verdade, devemos enxergar os outros como irmãos, como seres em aprendizado, como seres assim como nós, necessitados de amor e compreensão, porque isso vai gerar para nós amor e compreensão também. Talvez experimentemos já nesta vida o resultado dessas ações, mas com certeza encontraremos resultados desse esforço, dessa tentativa que a gente tem de lutar todos os dias para se manter íntegro, ético, honesto, companheiro, leal, sincero. Todos esses valores, muitas vezes, por tantos exemplos negativos que nós temos no mundo, que são tão divulgados, eles passam para nós com a ideia de que eles são uma bobagem, eles são dispensáveis, eles são contrários à nossa própria segurança e felicidade. E aí, onde muitas vezes deixamos de cultivá-los e passamos a viver o quê? Sempre em busca de ocorrências que nos favoreçam, independente do quanto elas possam prejudicar os outros. E nisso, nós vamos gerando mais sofrimento, mais dor no futuro. Por isso, se nós quisermos romper, modificar esse quadro de termos que enfrentar numa existência os resultados ruins das anteriores, devemos fazer o bem. É simples. Mas é do esforço, é da tentativa que a gente percebe que fazê-lo não é tão simples assim. Mas se nós alimentarmos, então, como eu disse no início, a nossa fé, a nossa confiança, as nossas certezas nessas leis divinas que nos regem a vida, nós vamos ter a força para alcançar isso. Nós conseguiremos atingir esses grandes objetivos de viver no presente, gerando bem-estar, harmonia para o hoje e para o amanhã, para as nossas vidas futuras. Por isso que não podemos nunca esquecer esse princípio, então. Todo efeito tem uma causa, não importa se essa causa é o bem ou o mal que nós praticamos. Algo virá no futuro correspondente à ação que praticamos. Se queremos o bem lá na frente, pratiquemos desde hoje. Queremos o amor das pessoas lá na frente, cultivemos ele hoje. E nós receberemos isso no amanhã. Outro princípio que muitas vezes não refletimos profundamente é esquecer algo assim, né? Que nós temos como identificar em nós hoje o tipo de falha que nós cometemos no passado. Uma análise mais profunda, uma meditação mais profunda sobre o tipo de problema que nós enfrentamos, nós podemos saber que tipo de pessoa nós fomos. E do tipo de pessoa que nós fomos, nós podemos trabalhar, focar toda a nossa atenção, toda a nossa força de vontade, todo o nosso desejo, toda a nossa fé, para trabalhar isso em nós hoje. Porque nós só nos libertamos das provas, dos problemas da vida, quando aprendermos as lições que eles vieram nos ensinar. Se eu não aprendo essa lição, se a experiência negativa não grava em mim uma mudança que me leva a entender o que aquilo tinha me ensinar, aquilo se repete continuamente. Aquilo volta ciclicamente na vida da pessoa. É por isso que a preocupação com o que nós somos lá no íntimo, ela é tão grande, ela é tão enfatizada pelos espíritos superiores. Por isso que eles pararam de produzir, de favorecer tantas manifestações físicas para chamar a atenção da humanidade. Feito isso, numa primeira etapa de introdução dessas ideias no mundo, de generalização, todos os esforços da espiritualidade maior, nós vemos que hoje está focado para que o homem compreenda o quanto ele precisa se renovar interiormente, para que ele entenda o quanto ele precisa se melhorar como indivíduo, como ser, o quanto ele tem que desenvolver em termos de afetividade, de amor, de espírito de serviço. A gente observa todas as comunicações de grandes espíritos que se manifestaram nesse último século, no século XX, nos indica isso. O esforço que nós temos que fazer para renovar os nossos sentimentos. Então, isso é uma grande indicação. Quando eu reconheço que eu estou em prova, que eu estou em expiação, experimentando lutas do passado, eu devo fazer o quê, então? Entender por que eu sofro hoje. Já sei que é uma ação que eu desencadeei no passado. Essa ação, ela está relacionada com aquilo que eu fui e que eu ainda sou, mas que muitas vezes não se manifesta. E aí, cabe a nós descobrirmos o que somos efetivamente, não a casca, a aparência que nós usamos para viver no mundo, mas descobrir profundamente que pessoa nós somos e trabalharmos intensamente na nossa renovação. E a primeira recomendação, e que é suficiente para a gente começar o processo de renovação, é a gente realmente querer. É a gente desejar. E a gente pode externar isso numa prece. Podemos pedir a Deus: Senhor, me mostre o que eu preciso renovar em mim. O que eu preciso fazer para entrar nesta nova vida. E Ele certamente nos mostrará o caminho. O problema é que num mecanismo de fuga nosso, nós sempre acreditamos que estamos certos e o mundo errado. As leis divinas erraram conosco. A sociedade erra conosco, a família erra conosco. O problema nunca está em mim. E aí o que acontece? Nós nunca encontramos a solução dos problemas, porque o problema também está no outro, mas a solução do problema que nasce em mim e no outro, ela não vai nascer no outro se não nascer em mim primeiro. Se eu não me dispuser a contornar os problemas com os meios que são adequados para a minha evolução, eu não encontro a solução para eles. Porque eu estou sempre atribuindo a solução para os outros. E a gente sabe o quanto é difícil esperar a boa vontade do outro. Então é melhor a gente começar com a boa vontade na gente mesmo. Então a gente desejar. E por que a gente pode afirmar tranquilamente de que se a gente pedir a Deus e mostre o meu caminho da renovação, nós vamos conseguir? Porque está fundado numa promessa de Jesus, numa afirmação dele. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qual de vós, se teu filho te pede pão, você dá uma pedra? Se ele te pede um peixe, você dá uma serpente para ele? Se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus saberá dar boas coisas aos seus filhos? Então, se eu peço para Deus boas coisas, renovação, crescimento interior, se eu busco esse reino dos céus, que não é nada muito exterior, é simplesmente algo que eu posso implantar dentro de mim, eu alcanço isso, eu consigo. Então, se eu peço a Deus, me mostre o meu caminho de crescimento, o meu caminho de renovação, Ele me dá a solução e o encaminhamento. Eu vou descobrindo ao longo da vida os outros passos para essa renovação. E temos aí, então, esse princípio importante de que se não nos libertarmos, ou melhor, se não aprendermos o que as provas nos trazem para aprender, as situações difíceis nos trazem para aprender, nós não nos libertamos dela. Podemos fugir delas, como muitos fazem. Tem pessoas que abandonam os seus compromissos no lar, os seus compromissos numa determinada profissão. Tem pessoas que abandonam as suas responsabilidades. Inúmeras pessoas fazem isso diariamente. Mas os seus problemas retornam. As suas lutas retornam em algum momento. Porque não temos como fugir. Por quê? O foco gerador disso está dentro de nós e nós não temos como fugir de nós mesmos. Pode observar, aquilo que nós não melhoramos em nós é o fator que, em inúmeros casos, está gerando conflito com inúmeras pessoas no nosso dia a dia. Então, é importante isso, aprender o que as lições nos ensinam para que a gente possa superar essa etapa de aprendizado na nossa evolução. Outra coisa importante que podemos destacar desse capítulo é de que nem tudo que a gente passa aqui, gente, é resultado de um passado que a gente cometeu um erro e agora está aqui tudo matematicamente contabilizado e não escapa nada. Eu pisei na formiga lá no passado porque eu não tinha consciência do respeito que eu tenho que ter essa maravilhosa forma de vida que tem direito a viver no mundo assim como eu, porque ambos somos filhos de Deus. E hoje, no ônibus, alguém está pisando no meu dedo, no pé lá e me machucou. O mecanismo da lei divina, ele não funciona assim. Quando eu não tenho consciência do meu erro, da minha crueldade, não sou punido por aquilo que eu não tinha consciência ainda, por aquilo que eu não aprendi ainda. E na realidade nem é punição, é instrução, é ensino que as leis divinas nos trazem. Então, quando nós passamos por uma prova, nem tudo é matematicamente cobrado. Existem contrariedades que são naturais de um mundo material. Existem problemas que nós temos que desenvolver. Quando o nosso carro quebra, não é porque a gente sabotou a carruagem de alguém lá no século XV. Entendeu? Não é isso. E tem gente que faz isso. Pensa que tudo está sendo ali, ó. Tô pagando. E não é assim. Na verdade, nós passamos por problemas realmente significativos e que tem a ver com aspectos gerais da nossa vida, sim. Eles voltam. E existem inúmeras situações que são provas que nós pedimos do outro lado para passar por elas. Nós pedimos sofrimentos, mas não porque erramos em algo relacionado com aquilo, mas porque nós queremos evoluir, queremos crescer, queremos aprender, queremos descobrir novas coisas que estão dentro de nós, que precisam se desenvolver. Então, muitas das coisas que nós enfrentamos no dia a dia, de obstáculos, elas estão relacionadas às dificuldades naturais de um mundo material. Estão relacionadas às situações de aprendizado que nós pedimos. Lá no mundo espiritual, podemos ter, num determinado momento de lucidez e consciência, constatado que nós somos seres ainda necessitados de melhorar alguma coisa. E lá, muito ingenuamente, a gente fala melhorar em alguma coisa. Os nossos sábios instrutores do lado de lá pensam assim com eles mesmos. Poxa, ele ainda não descobriu tudo que ele tem que melhorar. Mas aí o que a gente faz? A gente pede, olha, eu já estou descobrindo que esse sentimento eu preciso mudar dentro de mim. Eu preciso de uma experiência que me ajude a superar isso. E eles nos dão essa oportunidade. Eles nos dão essa possibilidade de vir e enfrentar situações que vão nos confrontar com esse sentimento, com esses valores que nós carregamos, com ideias, com preconceitos. E aí nós vamos ser confrontados. E a gente muitas vezes, em função do esquecimento importantíssimo que nós temos na nossa vida, no mundo espiritual antes da encarnação, esquecimento das vidas passadas, nós, como uma criança indisciplinada, pensamos assim, eu não quero essa experiência, quero afastá-la da minha vida. É a primeira disposição que nós temos. Quando na realidade é aquilo que nós pedimos para vivenciarmos, porque era algo importante para confrontar os nossos sentimentos. Então, essa é algo importante, nem tudo que nós passamos representa uma falta correspondente no passado. Outra coisa importante que nós temos que considerar é que provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade. Porque tem pessoas que ao longo da vida, elas vão conquistando uma série de coisas, vão se sentindo fortes, vão se sentindo capazes, vão vendo que estão conseguindo administrar sua vida, pronto, se instala nela a vaidade e ela acredita, eu sou superior. E médium é muito propenso a isso, né? Recebe comunicações maravilhosas, extraordinárias, e ele acha de que porque está indo tudo bem, que ele consegue administrar os problemas, ele é um espírito superior. Mas veja, se nós estamos enfrentando ainda expiações, provas, nós estamos lidando com as dificuldades do dia a dia, e elas ainda mexem conosco, elas ainda desestabilizam o nosso mundo íntimo, é porque nós não somos tão superiores assim. É porque nós ainda somos espíritos endividados, necessitados de aprendizado, de crescimento. Então, quando a vida vai tranquila para nós, não permitir que a vaidade se apodere, não permitir que o orgulho nos faça nos achar que nós somos superiores, porque de fato não somos. Nós ainda temos muito a aprender, temos muitas provas a enfrentar, e a melhor forma de enfrentá-las é abandonando a ideia de queixa, de reclamação, de autopiedade, aquele sentimento de autocompaixão exacerbado que nós só conseguimos ter para nós mesmos. Conseguimos ter, às vezes, uma grama de compaixão pelo próximo. Quando é com a gente o problema, a gente tem toneladas de compaixão. Temos que abandonar esse sentimento, então, e acreditar que nós somos fortes para vencer os nossos desafios. Nós temos condições de vencer provas muito difíceis. E quando a gente fala das provas e expiações, sempre vem aquela reflexão que nos atemoriza. E se a minha grande prova, a minha grande expiação chegar no futuro? E se essa grande luta ainda estiver por me visitar? Tem gente que sente medo só de pensar nessa hipótese. Quando a gente vê tragédias como esta última que aconteceu, e a gente reflete assim: se eu tiver que passar por uma prova tão dolorosa quanto essas, nós temos notícia permanentemente. Como eu vou me portar? Como que vai ser para mim? Mas nós temos que lembrar de algo que Jesus nos disse, que nos consola muito e nos dá muita força. Jesus nos disse que nós não devíamos viver inquietos pelo dia de amanhã. O que eu vou comer, o que eu vou fazer, ou até que prova, que expiação vou experimentar no futuro. Eu tenho que confiar que Deus vai me ajudar. Eu não posso viver inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Se eu tiver que passar por uma prova mais difícil, eu vou ter o auxílio necessário, como tive até hoje. Faça uma regressão na sua memória, só nessa vida, tá? Faça e veja quantas dificuldades já passamos, quantas lutas superadas. Não teve auxílio, não teve amparo, não teve condição de superação? Teve. Nós teremos no futuro também, para quaisquer provas. Então, se tivermos que experimentar uma expiação muito violenta, uma dor muito grande, nós seremos fortalecidos, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Nós temos que nos preocupar com o hoje, trabalhando hoje pelo bem, vivenciando hoje o amor, a bondade, a caridade e a compaixão. Porque é isso que no futuro vem como o amparo que nós precisamos. Muito obrigado a todos. Que Jesus ilumine a vida de todos vocês nesta semana e nas próximas, até o infinito. Obrigado, gente.